começar cumprimentando o folião mor da mesa. Obrigado. O cara que foi, obrigado, cara que obrigado. Foi pra Avenida. Bom, valeu, Pedro, valeu, obrigado. Obrigado. E levou obrigado. Sua escola ao terceiro lugar no ranking das escolas de Porto Alegre. Fala, Porazinho! Pegamos uma Libertadores esse ano, né, Cazé? Pegamos uma Libertadores. Valeu, valeu. Pô, legal, Cazé. Emocionante te ver na Avenida, Porazinho. Pô, eu fiquei muito feliz em saber que tu foi lá com a Rodaica. Eu, Mr. P. Mr. P foi, que Neto Fagundes foi, todos prestigiar o Carnaval de Porto Alegre, que cresce cada vez mais. E o Harry Potter estava trabalhando, mas estava lá também, né? Cumpriu com o pedido de te entrevistar. E me entrevistou como um integrante da bateria e não como um colega de Pretinho Básico. Eu estava de espírito, por exemplo. Foi sensacional. Parabéns aí a... Melhor coisa aí no Carnaval de Espírito. A minha escola, Imperadores do Samba, né? Ano que vem, quem sabe... Vamos vir para o título, mas também dar um abraço pro pessoal da Estado Maior da Restinga, que é a grande campeã do Carnaval de Porto Alegre esse ano. Um abraço também pro mestre Guto, que ganhou lá a sua bateria nota 10. Primeira vez que eu tive a oportunidade de estar na avenida, literalmente lá dentro do sambódromo e tal, né? Como é que chama? É o passarela do samba, né? Isso aí. Porto Seco. Complexo. E tal. E é realmente um troço outro mundo. É verdade. É outro mundo. É o carnaval de avenida é outro mundo. É outro mundo. É outra história, demais. Parabéns, RBS, aí pelo seu camarote, pela cobertura. Os profissionais da RBS dando um show de cobertura no Carnaval 2011. Obrigado, demais, parabéns, Potter. Tu e todos os colegas da TV que lá estavam. Bem? Eu sou jornalista, né? Então claro, eu trabalho. É isso aí. É o jornalismo. É o verbo jornalismo. Tu é jornalista, tu não é? Radialista. Deu bem. Piada interna. Fala, Cajezinho. E aí, beleza? Boa tarde. E aí, Mr. Olá, P. Mr. P que tava lá também no camarote, todo lépido, fagueiro. Estava com a família no camarote da RBS. Sensacional. E tu, Amaral, também? Também como produtor e jornalista, tô muito bem. Coisa boa, né, Maru Samaral? Muito bom. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje também esteve na avenida. Tudo bem? Tudo bem. Certo. Rodaiquinha, suas impressões. A Rodaiquinha que virou todas as madrugadas do carnaval na frente da TV, assistindo a todos os desfiles de avenida em Porto Alegre, Rio, São Paulo, também carnaval em clubes, Salvador, e tudo mais. Né? Eles passavam direto. Olha, cara, essa mulher Salvador. Tem um. Como é que é o do Galaguei, como é? Galaguei. É que o que eu prefiro mesmo é estar lá no desfile, como não pude desta vez assistir. Infelizmente, né? Desta vez não pôde. Quem ganha no Rio? Olha, tá entre Unidos da Tijuca e Beija-Flor, eu acho o título, porque Isabel, a Beija-Flor, ela emocionou muito em função do tema, né, o Roberto Carlos. E a Unidos da Tijuca. Só que a escola passou meio capenga, né, Rodaica? Tu achou? Elas deram uma mancada. Meio mancando. Ah, mas o Roberto tava no em cima tava do carro, frio, né? Olha, vou colocar o carro. Tá velho, né? Botaram uma... Sabe que como eu trabalhei, calço, eu descobri calço. Coisas da avenida, assim, né? E uma delas são os guinchinhos. Tem uns guinchos que botam os destaques lá em cima, né? E eu andei num guincho que era emocionante. Que legal. Foi a coisa mais emocionante do meu carnaval. Porque eu tava trabalhando, pro beber, né? Só um pouquinho, a coisa mais emocionante do teu carnaval foi tu passar em frente às arquibancadas e o povo gaúcho te aplaudindo. Ah, que bonito. É mesmo, Potter? É um carinho impressionante, é inacreditável. É. Eu persegui o Porã pra conseguir tirar foto do Porã, né? Tipo, eu sou a mulher do Porã, né? Sou a mulher do Porã. Eu vou pra vir pra tirar foto, filho, Porã. Filmar o meu amor, né? Entrevista. E aí o Pretinho Básico, o Patrola, eles são absolutamente... fazem parte da vida das pessoas, né? É verdade. Então as pessoas vêm falar felizes da vida. E tipo assim, mundos diferentes. Porque na segunda-feira eu fui no show do Fatboy Slim, que toca semana que vem em Porto Alegre de novo, né? Tocou na praia agora. E a mesma coisa, um público diferente de avenida. Terça-feira que vem. Todo mundo falando de Pretinho, de Patroa, que vê a matéria do samba com as gurias, não sei o quê. Que bom, demais, né, cara? Demais. Que momento que nós vivemos. Pô, por aí, cara. Eu te abanei, tu nem olhou pra mim, que por coisa, né? Opa. Muita concentração. A tua fantasia era de oncinha? Era uma coisa meio africana. Eu vi a foto na Zero, apareceu uma oncinha. Uma coisa meio... É homem. homem, das, homem da pedra. É, uma coisa meio assim. Porque a Santa Maria é um berço paleontológico. Paleontológico, é, né? Isso aí. Oh, acertou, hein, bonito. Tudo bem, hein, Quarinha. Ele estudou pro carnaval. Eu li a Bíblia, eu li a Bíblia. Ele estudou o samba, no caso. Então, beijo pro Cláudio Brito, que nos ama. É verdade. Cláudio Brito nos ama mais que qualquer pessoa. E a recíproca é verdadeira. É verdade. Vamos então aos destaques comentados do Clique RBS. Aliás, só deixa eu falar uma coisinha rápida sobre carnaval e Cláudio Brito no desfile da Beija-Flor, puxado pelo neguinho da Beija-Flor, lá pelas tantas, ele grita no meio do desfile: alô, Cláudio Brito! Ah, é mesmo? Aí é bonito, né? Aí deu, né? Pelo que moral. Deus, e quando passou pela moral. Cabine da Gaúcha, fez a reverência aí é ali. Aí fecha em mim que eu vou chorar, né? E aí chorou, certo que chorou. Tipo o Ronaldo fazendo gol e na comemoração me levantar uma camiseta com teu nome, Porã. Exatamente. Aí, por falar em Ronaldo, cena clássica. Lá no sambódromo do Rio de Janeiro, o Ronaldinho Gaúcho indo dar um chaveco na Gisele Bündchen. Ele olhou a Gisele Bündchen e falou: pai, é ali que eu vou. E foi reto na Gisele Bündchen. Só que antes da Gisele Bündchen tinha o Tom Brady. Que é futebol americano. Ele deu um encontrão nele. 3x4 o Tom Brady. Assim. É o melhor jogador de futebol americano. Das últimas três temporadas. Tom Brady, ele é. E aí deu um encontrão nele, né? E aí, não, e aí o Tom Brady só botou um passo pra frente assim e falou: tá, e aí? E ele cumprimentou o Tom Brady e nem olhou pra Gisele, velho. Mas tu não viu a cena inteira. Ah, não vi a cena inteira. Ele pediu permissão pra ela. Pra ele, pra beijá-la. Ele foi ao encontro da Gisele. Certo. Cumprimentou a Gisele. Ah, a Gisele foi extremamente amável com ele. Se abraçaram, se deram um beijo. São e daí gaúchos, né? Ela apontou pro marido dela e apresentou. Meu marido tá aí, tipo assim, ó, meu marido tá aí. Foi a mulher do Tom Brady. Ele ficou surpreso porque provavelmente ele não imaginava que o marido tava do lado. Mas essa situação do tipo, vou azarar a Gisele, ai, me dei mal, o marido tava aqui, foi uma interpretação... Minha. De uma mente doentia. Não. Foi uma interpretação da hora de algum dos comunicadores que estavam ali transmitindo, aí, não, Luiz não lembro Roberto. De quem. Luiz mas Roberto. Eu na minha adoro, visão, Roberto. Não interpretei dessa não, forma. Eu acho que ele, não te, ele nem teria assim, coragem. A ideia que... de chegar na Gisele Bündchen, por favor. Por que não? Não precisa, não né? Dá, né? Não dá, não, não, menos, né? É. Menos, né? Pelo amor de não. Deus. Como assim? Não entendi. Ele é muito feio, cara. Uma outra, daí aí tem, não, é um outro nível, né? Por isso, outra situação. Não ia ficar com ninguém. Então. O cara podia ter jogado lá de cima. Um pouquinho, são duas celebridades internacionais. Duas celebridades internacionais. O Ronaldinho Gaúcho é muito mais celebridade que o Gisele Bündchen. Eu também acho. Ele é muito mais conhecido no mundo. Conhecido. No teu mundo. É, no teu mundo. Rodaca, o meu é a Gisele. Não, desculpa. O Ronaldinho Gaúcho. O mundo de glamour, de elegância, não, de beleza futebol, é a Gisele. O futebol é maior que a modelagem. É maior. Claro que é. Olha, não sei. Na África, na Ásia. Mas isso aí em termos de popularidade. O Ronaldinho é uma figura muito mais popular que a Gisele Bündchen, independente das profissões, das funções. Mas, anyway, ele serve mais pra quem precisa aparecer. Na verdade, já serviu mais o Ronaldinho, né? Ó, Ronaldinho Gaúcho tem 719 mil resultados no Google. Ah, boa, boa, Maurício. Gisele Bündchen. Ai, cara. 9.100.000. Putz. 100 mais pra ti. Caramba. Bom, vamos aos destaques comentados do Clique RBS, então. Hoje é o dia da criação da boneca Barbie. Olha ai, só. Tenho várias lá em casa. Ai, adoro. A Barbie foi criada pela Ruth Handler em 9 de março de 1959. Ah, Ruthinha. Quantas Barbies, Rodaica, tu tem? Ah, eu atualmente, com muito pesar, eu te digo, Maurício, que eu não tenho nenhuma, que mas minha mãe jogou fora. As 48. Não acredito que a tua mãe jogou fora as Barbies. A minha mãe, ela tinha uns ataques de vamos fazer uma arrumação na bom, casa. Mas todas as mães têm, né? E aí, numa das mudanças, as minhas Barbies se foram. Mas eu ouvi. Quantas Barbies, tá? Barbie e Suzy, que eu adorava. Ah, Pi, agora o Pi, quantas Barbies teve? Ah, no mínimo umas 40. Barbie? Barbie. O Pi pintava os cabelos das Barbie. E o Ken e o Falcon também, né? Ah, pra sim. Fazer os casamentos, adorava brincar de casamento. Eu tive duas irmãs que tinham Barbie, né? A Lina e a Kika, e aí eu e o Gordo, meus tem duas mais irmãs, velhos. Né? Não, mas elas não brincam o mais. O Gordo ainda tem as Barbie, né? Continua tendo as irmãs. Quando as gurias saíram pro colégio, a gente tirava as roupas das Barbie do Ken e colocava eles em posições. Ai, que mentira. Aí as gurias chegavam e choravam. Mãe! Tiraram a roupa! Olha o que os guris fizeram! Ai, vou aproveitar o momento pra mandar um beijo pra todos os meus amigos que dormem na caixa. Ainda dentro são do... bonecas. Ainda dentro do assunto carnaval, as vencedoras do carnaval de Porto Alegre e Florianópolis foram a Estado Maior da Restinga, na capital gaúcha, e na capital catarinense, a União da Ilha da Magia. Em São Paulo deu a Vai Vai, tradicional agremiação paulistana, e o resultado do Rio de Janeiro saiu hoje à tarde com um leve favoritismo para a União da Ilha, com o enredo sobre Charles Darwin. A União da Ilha já ganhou o estandarte de ouro do jornal O Globo. Não, a União não da Ilha ser, é uma das cara, que queimou, não concorre. A União concorre. Do ela não tá concorrendo. Até eu vi hoje, sei isso. Hoje de manhã eu vi uma explicação, o que é o estandarte de ouro e o que é o resultado do carnaval. O resultado do carnaval é absolutamente técnico. O cara tá ali pra avaliar sua bateria, sua alegoria, não sei o que, e ali sai o resultado. O estandarte são jornalistas ou entendedores que olham as escolas, não ficam ali com bateria. Eles olham e olham. Ah, essa deixou o público mais feliz, o samba é mais bonito. Bonito, foi bonita, aí ganhou a União da Ilha. E é que a União da Ilha, a evolução foi a melhor, né? Que o roteiro era do Charles Darwin. Foi uma das escolas que pegou fogo, né? Exatamente. Junto com a Portela e com a Grande Portela, Rio, por isso que elas não concorrem. O único desfile que eu assisti foi o da União da Ilha e os caras mas explicaram. Mas o samba é tribunito, ele. E as três escolas prejudicadas pelo incêndio vieram como se estivesse valendo. É. Isso aí. Impressionante o trabalho que fizeram em 20 e poucos dias, né? Agora, tem uma coisa interessante, assim. A Globo, por exemplo, durante a transmissão, ela fez uma votação com a audiência dos telespectadores. E ali na votação, cada vez que saía um número, os comentaristas da Globo ficavam surpresos com a diferença da opinião deles e dos telespectadores. Por exemplo, o desfile da Beija-Flor, que levantou a arquibancada, até porque o homenageado era o Roberto Carlos, teve uma das notas mais baixas, né, dos telespectadores. Então, eles até brincaram que numa dessas, fãs de outras escolas votam. Mas aqui também, a Restinga teve uma das notas mais baixas no júri popular. Mas também isso pode ser pela hora do desfile, né? Mas eu acho que eles é proporcional, eu acho, Fran. E a Mangueira, quem viu a Mangueira entrar? A escola de Santa Catarina homenageou Cuba e a filha do Che Guevara desfilou. E essa União da Ilha da Magia era um bloco até 2009. Olha que era um bloco de amigos. Você tem certeza? Absoluta. E aí há 2 anos viraram Scott Sam e já ganharam o Carnaval de Floripa. Olha só. Ou seja, a gente pode fazer ainda. Eu só queria fazer um esclarecimento. A última frase da notícia que eu acabei de ler aqui. O resultado do Rio de Janeiro sai hoje à tarde. Ok, sai. Com um leve favoritismo para a União da Ilha com o enredo sobre Charles Darwin. Este leve favoritismo é da cabeça do produtor. É da cabeça do produtor. O produtor inventou essa nota? Não. Não inventa. O produtor é jornalista. O jornalista, né? O produtor jornalista pensou o quê? Porra, eles levaram o estandarte de ouro. E aí o produtor não viu bosta nenhuma de carnaval. Então, se levaram o estandarte de ouro, já estão um passo na frente. A União da Ilha, a Grande Rio e a Portela. Eu não vi o carnaval, não, gente. Foram julgadas. Não foram julgadas. Elas não vão cair, mas não, elas não foram julgadas. Na mesma notícia que tinha o estandarte, opa, tá aí, ó. Tá aí, ó. Falei. Dá uma, né? Por associação. É um jornalismo conclusivo, né? Deu uma floreada, né? Vai dar beija-flor, beija-flor. Vamos aguardar, né? O resultado hoje à tarde, a Globo transmite ao vivo. Nota 10. O McDonald's perdeu a liderança como maior rede de lanchonetes do mundo. Verdade. A rede de sanduíches Subway soma agora 33.749 restaurantes pelo mundo contra 32.737 do McDonald's. Caralho! O fato revela uma transformação nas lojas de fast food. Dois fatores explicam este caso: o apelo por uma alimentação mais saudável e o crescimento dos mercados internacionais em detrimento do mercado norte-americano, ainda combalido pela crise econômica de 2009. É verdade. Apesar de perderem número de lojas, o McDonald's ainda é a rede mais lucrativa do gênero. O faturamento em 2010 chegou a US$24 bilhões. Contra 15 bilhões do novo número 1 aí na rede de fast food mundial, que é a Subway. Não tá ganhando nada, Subway. 15 bilhões é fracasso. Perto do McDonald's. Não, pera aí um pouquinho. Isso aqui é faturamento, ou seja, é o resultado. Resultado. Eles têm mais loja, tem que ter. Não, talvez seja mais barato comer. É mais barato, né? O lanche. Faturamento é menor. Não é mais barato? O ticket, de repente, o ticket médio do McDonald's é mais alto que o ticket. Ter mais lojas não significa vender mais lanches. Não, mas ok, mas tu vai no Mac e gasta R$14. Aí tu vai, eu tô chutando. Sim, aí tu vai no Subway e gasta R$9. Então é essa diferença. Eu acho que a diferença maior se dá pelo consumo que cada loja tem na sua totalidade, né? Mais gente se alimenta no McDonald's do que no. Sabe que um dia eu acho que o McDonald's ainda é mais popular que a Subway, né? Eu acho que sim, com certeza. Tava no X do Pereira. E aí o Chapis tava fazendo um X ali, né? Chapis. E aí? E aí? E eu tava sentadinho, daqui a pouco um ratinho apareceu no meio do pão lá e saiu correndo não. E passou em cima da chapa, assim. E saiu, assim. E tu comeu o X? E aí o chapista olhou pra nós, assim, falou assim, esse aí queimou as patinhas. Esse aí, né? Esse aí. Os outros não. Ai, é que desistir. E o ratinho foi caminhando, ele chegou na chapa e correu. Quer dizer que ele queimou não realmente. Não é bobo. Teleférico de Canela é liberado para funcionamento por bombeiros. Que legal, hein? O equipamento voltou a funcionar normalmente na manhã de hoje, que quando ele foi interditado, na verdade, pelos bombeiros no final da manhã de segunda-feira, quando dois turistas caíram do teleférico de Canela de uma altura de 3 metros. A queda aconteceu depois que uma das cadeiras teve ou foi desprendida de um cabo de aço. O casal teve ferimentos leves e não precisou ser hospitalizado. No entanto, outros 14 turistas ficaram presos nas cadeiras, porque o equipamento travou depois da queda dos outros dois turistas. Eles foram resgatados pelos bombeiros e hoje um engenheiro apresentou toda a documentação necessária e atestou a qualidade dos materiais usados no teleférico de Canela. O problema foi ocasionado por um solavanco na cadeira que acabou... Deu solavanco lá em Canela. Que acabou descarrilando do cabo de aço a cadeira. Sim, mas o solavanco veio da onde? De repente os caras mexeram na cadeira, fizeram alguma... Uma lofada de vento? Bom, fica a dica, né? Fica a dica para teleféricos. Solavancos acontecem. E aí hoje de manhã, quando abriu, quem foi o primeiro? É isso que eu fico me focando. Foi tão legal aquele teleférico lá de Canela. Deve ter ninguém lá. Quero saber quem foi o primeiro. É muito legal lá. O Almir tá lá. E por último, é claro que a última informação, o último destaque do Clique RS seria esse. Estradas federais já registram 166 mortes nos 4 dias de carnaval. Caramba! O número já supera o verificado nos 5 dias da Operação Carnaval do ano passado, onde tivemos 143 mortes em 6 dias. Brasil inteiro. Nesse ano, 166 em 4, ano passado, 143 em 6. Ainda falta computar os dados de hoje. Isso são estradas federais. A do acidente é federal? É. A do acidente do ônibus? Que é um dia considerado crítico, né? A quarta-feira da volta, já que marca a volta de muita gente, final de veraneio, final de férias total. O reforço na fiscalização e no policiamento nas rodovias federais de todo o país se estende até a meia-noite de quinta-feira, né? De hoje para amanhã. A gente no pretinho de sexta-feira falou às 6 horas da tarde de um acidente em Tapes, né? Eu era a mãe do Renan. A mãe do Renan e o pai do Renan se acidentaram, a mãe do Renan faleceu, o goleiro do Inter. E o pai dele continua em estado grave no hospital aqui em Porto Alegre. A gente lamenta muito que o Renan é um ouvinte do programa. É verdade. Né? E detalhe, cara, no Beira-Rio estavam ouvindo o Pretinho Básico. Não acredito, cara. Ouvindo o Pretinho Básico. Mas não, nem fizeram ligação. Não, aí começou a chegar... A gente não sabia também. A gente falou da vítima e não sabíamos que era a mãe do Renan. Não, pô, inclusive já detalhe, eu lembro... Detalhe, já tinha essa informação. Eu lembro, inclusive, que eu fiz um comentário... talvez não tenha nem ido ao ar o comentário, fiz meio de lado, assim, talvez muita gente não tenha ouvido, mas eu fiz o comentário e lembro que um cara ouviu o comentário e comentou o meu comentário no Twitter. Eu falei, abriu a contagem. É isso aí. E aí o cara falou no Twitter ali, pô, cara, contagem, é ruim de dizer contagem porque são vidas, né? É uma contagem, né? A gente sabia que ia acontecer, que muitas pessoas iam perder a vida na estrada no final de semana de carnaval. A gente sabia, todo mundo sabe que isso acontece. O número no Rio Grande do Sul, o número em relação ao ano passado, diminuiu o número de mortes. No Rio Grande do Sul. É que o acidente em Santa Catarina aumentou porque foi em Santa Catarina o acidente de ônibus. Foi com gaúchos, mas estrada catarinense. Aqui no Rio Grande do Sul teve 6 mortes. Que tristeza, né, cara? Daí eu acompanhei a matéria que a Zero Hora fez sobre a vida da comunidade, a vida das pessoas. Todo mundo se conhecia. Tinha algum tipo de relacionamento, né, se não fosse parentesco. O que eu mais fico é amizade. Eles sempre acham aquela pessoa que na última hora não foi. E tinha uma mulher que na última hora não entrou no ônibus. Ela desistiu da viagem. Tipo, há 2 horas antes. Essas histórias são muito loucas, cara. Tu imagina, cara, essa pessoa ia estar. É que nem tinha umas pessoas que estariam no avião da TAM e não estavam naquele voo. Por algum motivo atrasou. Perderam o voo. Tem gente que chegou correndo no aeroporto e perdeu o voo. Não estava no voo. Aí essa pessoa não estava no ônibus. Que loucura. Sabe que eu já perdi 4 aviões na minha vida e os 4 caíram. Nenhum caiu. E os 4 eu tive um cuidado pra ver, assim, sabe? E foi o voo meio mais mórbido, né? De todos, meio mórbido, assim. Não, é, mas óbvio, é que... não aconteceu nada, então, mas tipo assim, fica meio... a mulher nua. Também pode ser o contrário, se tu for pensar, né? O cara que perdeu o voo e foi naquele porque tinha perdido o seu. Ah! Ué, mas é, se for pra pensar nisso, dá pra pensar em tudo. É isso aí, quando for a hora, não tem. O voo da TAM, talvez tenha alguma situação dessa que a gente não sabe, justamente porque a pessoa morreu e não contou, né? Quando for a hora, não tem como escapar, velho. Mas o familiar pode contar, né? Bah, ele viria no... Mas até existe o que não sabe. Né? É, tá tudo a cheio família de não está totalmente informada. Tudo está cheio de hora e a gente não pensa, né? Porque quando a gente encontra uma pessoa que a gente casa, teve aquela hora que a gente encontrou. Sim. Quando a gente sim, encontra um amigo, sim, tá, teve aquela escrito, hora. Né? Mas no avião e no ônibus é um caso diferente. Quem fala isso é o Neto, ele fala num tom de brincadeira, mas é real, porque pode não ser a tua hora no avião. Mas é a hora do cara do lado. É, mas é a hora. E aí, mas é a hora de todo mundo. E aí, como é que é? É a hora daquele. Não, mas eu acho que o destino trabalha de juntar todas as pessoas. Acho. E talvez o voo de avião seja a maior prova disso, porque no mesmo lugar, no mesmo momento, estão pessoas do mundo inteiro que jamais se encontrariam em outra circunstância e naquele momento morreram todas juntas. Podia um ter morrido atropelado no Japão, o outro afogado no Brasil. Essa é a maior prova de que não exista destino. É, eu também acho. E só coincidência. Coincidência. Eu concordo. Exatamente. Eu acho, inclusive, são, que é isso. São centenas de vidas que se encontram. Será que tá tudo desenhado? Eu acho que não. Eu acho que não cruza com ninguém por acaso nesse mundo. Não. Tem motivo algum. Concordo com o Maurício. Qual é? Tu não cruza com ninguém por acaso nesse mundo. Por motivo... E tem uma coisa que os espias... Mas algumas pessoas chamam atenção, outras não. Eu acho que não. Sim, mas se tu cruzou com essas 200 pessoas que estavam no teu avião, não foi por acaso. Eu discordo de ti, mano. Ok. Tem todo o direito. E tem uma coisa que os espíritas falam também, né? Que os laços familiares não se rompem com a morte. Né? Sim. Tu vai morrer, sim, continua, teu pai vai morrer em outras vidas, em outras encarnações... Né? Isso, os laços familiares serão mantidos. Sim, o Neto muitas vezes é a reencarnação. Fagundes? Mais uma engraçada pra terminar esse assunto aí, que parece que existe uma estrada. Parece que existe uma estrada entre aqui e lá, né? Onde nós estamos e para onde nós vamos. É depois da nossa. Enfim, que a gente sai, além que a gente vida. Morre, além da vida. Daí, uma vez, estávamos eu e um grande amigo meu na estrada. Indo. Numa estrada de Porto Alegre do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Indo, eu, sei lá, com 20 e poucos anos na época, completamente inconsequente. Daquele jeito, a milhão no Passatão, a milhão, e o meu parceiro Julião. A milhão no Passatão, no 80. O Júlio dizia assim pra mim, cara, se a gente se acidentar e morrer, eu vou daqui até lá te dando porrada. Antes do Marcelino. É verdade, Maurício, caiu minha pauta. Não, Marcelino, hoje é aniversário de Joinville, Marcelino. Aê! 160 anos de Joinville e hoje. 10 anos de Atlântida Joinville. É verdade, Peter. Chegou a minha hora. Eu sou jornalista, viu, Peter? Sou jornalista. Jornalista que trabalha no rádio é radialista. Eu faço jornalismo verdade. Estamos aqui com os destaques do Clique Record. Fiz jornalismo na faculdade, mas também tive que fazer. Posso ir na notícia? Vai. Americana esconde 170 mil dólares na calcinha para não pagar imposto. Olha, bota a calcinha nisso. É verdade. Calçolão. Não é uma tanguinha. Aquela calcinha. A gente lamenta que não seja tanguinha. É verdade, aquela calcinha bege que as mulheres casadas costumam usar para afastar os seus maridos. Bege daqueles dias, né, Marcelo? É verdade. Você não conhece calcinhas bege? Conheço. Você não conhece, conheço. Não. Você adoro não conhece. Você não conhece. Você não conhece. Cala a boca, Potter! Eu não falei. Claire Abdelain. Foi. Abdelain. A da calcinha. Foi flagrada no aeroporto em Nova York. Nova York é uma loucura. É verdade. Dinheiro era relativo à venda de uma propriedade no Sudão. Ah, dá dinheiro no Sudão. Ela tinha terras no Sudão. Vendeu o Sudão dela e deu. É verdade. Pô, deu dinheiro, hein? O Sudão dá dinheiro. Liberou o Sudão. É verdade. Lá no Sudão os terrenos são muito valorizados. Britânica vence tradicional corrida de panqueca. Competição inusitada realizada em Owen, na Inglaterra. Lá tem muita panqueca. É verdade. Participantes têm que jogar panqueca pro alto enquanto correm. Isso, querida, na frigideira. É uma frigideira. É verdade. Aí vai correndo e vai fazendo a panqueca. Joga pra frente, porque daí tu vai. Nossa, é o KG tem a manha. Claro. Joga pra frente, que joga pra frente, porque tu tem que correr mais pra pegar ela. É verdade, KG. Jogar pra frente, né? Precisa jogar pra cima. Não, a bobada é jogar pra trás. Não, o Potter ia jogar pra cima e ia passar na diagonal pra frente. É verdade. Não ia não, não ia. Pra frente, diagonal. E agora pra fechar uma notícia do carnaval que vem lá do Haiti. Cadê o Marcelo, Marcelino? Marcelo está com problemas. Que tipo de problemas? Está com problemas relacionados a... ao carnaval. As suas hemorroidas. Mais um? Mais um. Eu acho que mais um mesmo. Reação em cadeia. Não, é como é que fala? É hemorroida cíclico no programa. É uma roda viva no programa. É verdade. É verdade, é contagioso no programa. A próxima vai ser o KG. Não, sai, Marcelino, vai. É verdade, vamos uma notícia. Só pra quem tem contato. Vamos a uma notícia que vem do carnaval lá do Haiti. No Haiti tem carnaval, gente. Vai encerrar, né, Marcelo? É verdade, vai encerrar. Já acabou meu tempo. Acabou, acabou. Folião engole cobra durante o carnaval no Haiti. Ah, que isso? Gente, é verdade. O Potter me falou no Brasil que também, várias pessoas no Porto Seco engolindo. Né, Potter? Que isso? Duas pessoas eu vi. É verdade, cena foi flagrada na capital Porto Príncipe. Ah, lá em Porto Príncipe. A imagem foi feita. Temos as imagens, olha ali. Nossa. Olha ali o Folião no Haiti engolindo a cobra. Cobrão, cascavel, hein? A imagem foi feita pelo fotógrafo Ramon Espinosa. É verdade, temos que dar o crédito aqui, né? Temos que dar o crédito. Sempre tem uns 12 espinhosos. Era isso, amanhã tem mais. Ô, Marcelino, muito obrigado, tá, Marcelino? Não esquece, Peter, eu sou jornalista. Não, senhor, Marcelino. Vamos dar uma rodada, vai daí, Pi. Muito bem, piadinha de papagaio que eu gosto tanto. Aí cai na minha mão. Ótimo. Por que será, né, cara? Guilherme que mandou e ainda botou no título. Piada só pra contar se acharem boa. O Maurício gostou, Maurício, vamos lá. Maurício gostou. Mulher feia, indo. Sempre pela mesma rua, quando vai pra casa, né? E ali ela passa na frente de uma loja de animais. E tem um papagaio, obviamente, ali. E que cada vez que a mulher passa, ele grita. Como é feia essa mulher, ela é feia, essa mulher com o Paco, como é feia essa mulher? E a mulher vai indo. Passa, vai embora, tudo bem. No dia seguinte é a mesma coisa, porque ela tem que passar naquela rua. Passa na mesma loja, na frente da mesma loja, nessa loja tem um papagaio. Quando ela passa, com o Paco, como é feia essa mulher, como é que é feia essa mulher com o Paco? Ela vai. Depois de uma, duas semanas, não aguenta mais a mulher, enche o saco, chega na loja, entra, chama o dono da loja ali. Aqui, ó, chega disso aqui. Esse papagaio é muito mal educado. Se me xingar de novo na próxima vez que eu passar amanhã aqui, eu processo o senhor, a sua loja. Ah, não quero mais saber dessa história desse papagaio aqui. Tá bom. Dia seguinte ela tá caminhando, tranquilinha, concentrada, olhando de longe já a loja, vai indo. Quando passa na frente da loja, dá uma olhada meio feia assim pro papagaio, fica parada, aí o papagaio olha. Ah, não vou falar nada com o Paco, mas a senhora já sabe. Sabe que... Que é, Potter? Fala, Potter. Ele dobrou uma folha que tinha o outro lado pra ser utilizado, né? Também. Agora já foi. É, porque esse dia foi criticado que eu falei que era coisa de gay, essa coisa de mundo sustentável. Isso mesmo. Pois é, eu sou gay então agora. Agora eu cuido. Aliás, não só isso, cara. Desculpa, KG, rapidamente aí, porque pintou aqui, né? Caiu aqui. Ouço o PB todos os dias em ambas as edições e há tempos venho constatando. O Potter está ficando velho e rabugento. Tudo, eu disse tudo, ele questiona e duvida. Há 4 anos, tu era o cara que eu mais admirava no programa. Esse cara envelheceu, hein? Cada vez mais estou te achando muito chato. Ele que envelheceu, tá achando todo mundo chato. Um rabugento antecipa o outro, né, cara? É isso aí. O meu preferido é o Geizo. Já me roubou as cantadas, já. Tá. Peço que leia no Pretinho das 18. Ô, Maurício, muito obrigado. Em caso de reembolso, não esqueça de cancelar a sua reserva para evitar a cobrança de no show. Como é? É do e-mail. Ah, tá escrito aqui no e-mail do cara, o Matheus, da Sky Team. Ele é da Sky, o cara trabalha na Sky, né? Não, não é da TV Sky. Não, é de venda de passagem aérea, Sky Team. Isso, Sky Team é venda de passagem aérea. Consolidadora é o nome da... Acho que as pessoas que vendem passagem aérea não gostam muito de mim mesmo. É. Não é tipo só elas, Potter. Tá bem, vamos ver quem tem uma pequenininha aí antes do intervalo. Eu tenho uma pequenininha. Vai tu, então. Que é? Uma piada. Piada do papapapapê! Apoio! Materiais de construção, Vana andaime pra vencer o desafio da sua obra. E aí a professora na aula fala: quem vende pão é padeiro, quem vende leite é leiteiro e quem vende carne o que é? E aí o aluninho: é carneiro, professora. Matheus de Canoas mandou. Boa, muito boa. Amassou a folha, idiota. Dois lados, tá? Idiota. Idiota. O cara pede desculpa em público. Cara, idiota, eu duas... adoro. Ô, idiota. Idiota. Idiota. Os dois lados, eu falei pra um cara no trânsito: ô, idiota. Ele olhou pra mim: e aí, Fetter? Eu falei: sou o Fetter, então é um idiota, meu. E ele falou: eu sei, cara, mas eu não tinha outra coisa pra fazer nesse momento. Na zero hora de hoje tem um monte de baberagem, né? Na 101, os caras atravessando de um lado pra outro. Atravessando uma festa. Porque um idiota valo, não chega a ser uma ofensa, né? Não, é que nem boca aberta. É, né? Boca aberta. Ou boca aberta. No é, trânsito, o cara chamava boca aberta. Sempre me chamaram de boca aberta, né, Magnata? Olha aí, ó, Paulo. Aí, ó, boca aberta, aí, ó, vai uma vez. É que tu é muito lentinho, né, Paulo? Eu sou lento mesmo, mas pelo menos eu não cometo acidente no trânsito, né, Magnata? Pô, é verdade. Mas eu tô meio desligado. É, tem que se ligar. Eu bato no carro da frente. Vendo o Ômega CD completo 3.0, placa de Joinville, teto solar, painel digital, ano 94, 11 mil reais em ótimo estado. Gisele da Cruz, @gmail.com. Fica a dica. Tá aí então um Ômega CD, pô, que nave um Ômega CD. Ah, tem CD então. Tem até CD. Amigos, preciso vender a minha linda caminhoneta Paraty 91 quadrada. Tem um forte motor AP 1.8 gasolina, da cor cinza escuro, bancos de couro, insulfilme, alarme, trava elétrica, também tem ar-condicionado. É, tá funcionando, mas precisa de regulagem. Opa! Pintura e manutenção OK, sou casado e tenho um filho. E o motivo para vender a minha linda Paraty é que vai chegar outro bebê na minha vida. Ai, que amor! Estou pedindo 11.500, dizem que vale 15 mil, não sei. Quem dizem? Dizem. É. E vai de lambuja duas lanternas traseiras fumê. Ah, não fumê, deu tempo legal, de colocar. Fumê. Tá bem. Márcio.Petrazini. Petrazini. @hotmail.com ou vendo linda Paraty 1991 @hotmail.com. É, confundiu já. Não, não, vai nesse aí, só. Vai nesse aí. Vendo linda Paraty 1991 @hotmail.com. Tá. Cadê o Almir, meu? É verdade. Tá lá no teleférico de Canela. Tá lá no teleférico de Canela. Você tá coordenando ali o contato e tal. Tá bom, então. Não vai ter classificados do Almir, é show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. 20 minutos pras 2 da tarde. Coca-Cola, comemore do seu jeito. Gaúchão, Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. 20 minutos para as 2. E aí, doutor Alceu? É batamento! Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas. Tudo tranquilinho aí, doutor Alceu? Concreto, doutor Peter. É quarta-feira, dia de futebol, doutor Pô, Peter. É verdade, doutor Alceu. O catarinense tem rodada completa, doutor Peter. Os quatro grandes jogam. E começa agora, doutor Cadê, às 4 da tarde. Ah, para, às 4 horas? O Criciúma e a Chapecoense. Que beleza, rapaz. Às 7:30 da noite, o Bahia com o Brusque. Ah. E às 10:10, o clássico Joinville e Figueirense. Ó. Oh. Em Joinville. Santa Catarina, tudo é clássico, né? Porque tudo são é quatro clássico. Grandes lá, né, doutor Pater? Todos exatamente. São grandes, até. Logar hoje, então, tem a final da Taça Brasileira. Grêmio e Caxias, né, doutor? Ei, Grêmio, até da noite. E hoje não tem Libertadores da Europa? Tem o futebol internacional, doutor. Cadê? O Schalke 04. O Valência, né? O Valência, em Gelsenkirchen. Esse jogo aí passa no ESPN 60. Que é o Gelsenkirchen. E provavelmente o Jonas deve jogar pelo Valência, né? É, batamente. Valência. É bom, e né? Tem Valência. Também o Tottenham com o Milan. Uau, outro jogaço. E no campeonato... Provavelmente o Sandro deve jogar. É, no campeonato inglês, doutor Everton vai jogar com o Birmingham. Ai, eu é o Everton vitória, com o Birmingham. Vou torcer pelo Everton. Vamos torcer pelo Everton. Todo mundo, né? Claro. Obrigado. É o time dos guri dos Beatles. Os times dos Beatles, né? Porque o Everton também é de Liverpool e os Beatles torciam pro Everton. Que é não pro Liverpool. E não pro Liverpool, que é o primo que rico, né? O Pete Best torcer pro Liverpool, por isso que foi tirado agora. Saiu fora, foi tirado. É, exatamente. Doutor Peter, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né, doutor? Sabia que nunca nenhum time de Londres ganhou a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões. Fiquei sabendo isso ontem, também eu tava vendo. Eu fiquei sabendo isso agora, neste momento. Nunca. Arsenal. Não, Arsenal e Barcelona, nós tava vendo ontem. Arsenal, que mais time grande tem? Chelsea. West Ham. Bom, é, tem um monte de time grande. Não, Tottenham. O West Ham. O Tottenham. O West Ham não é time grande, é de Londres. Londres é a cidade que mais tem clube grande no mundo. Tá bem. E a segunda cidade é Buenos Aires. Tá ótimo, então. Era isso, doutor. Sabe qual é a terceira cidade? Também não sei. Tem mais clube grande no mundo? São Paulo? Não, não sei. São Paulo tem três, né? Sim, mas três. Não, três? O Rio tem quatro. Tem quatro, é português. É. Tá, queridos, quero mandar um abraço. A gente mandou um abraço pra Joinville, agora 160 anos, 10 anos da Atlântida. Isso aí, bicho. Grande abraço pro Gercinho e grande abraço também pro fã-clube do PB, que é de Joinville. O fã-clube do PB no Twitter é de Joinville. Acabei de receber a informação aqui pelo Twitter. Então, um grande abraço pra você que é fã do PB e que engorda o fã-clube do PB no Twitter. FC do PB. FC do PB. FC do PB. É isso aí. O Empurrão Nova Skin, segunda edição. Concurso de bandas que tá dando um baita empurrão pro sucesso nas bandas participantes. As inscrições são feitas no blog do Empurrão, no site da Atlântida, até o dia 11 de abril. A banda vencedora ganha 500 cópias de um CD com três faixas, toca aqui na programação da Atlântida e abre o Atlântida Festival de 2012. Olha aí! A promoção vale somente para o Rio Grande do Sul, porque também o Atlântida Festival só tem no Rio Grande do Sul, por enquanto, e o patrocínio é da Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Consulte regulamento no site, beba com moderação, mas uma promoção bacana da Atlântida para alavancar carreiras de bandas emergentes. Beleza, dá pra inscrever a tribo aí? Tô a tribo é submergente. É, não dá? São bandas emergentes. Quem sabe a gente planeja uma volta aí nesse empurrão? Olha só, já foi divulgado. Dá um empurrão e bota no Atlântida. Desculpa, Paulo, desculpa. Já foi divulgado até com cartaz, né? O Atlântida fecha 30 de abril. Quando é que as atrações serão divulgadas? Ah, em breve, aqui no Pretinho Básico estaremos divulgando as atrações. Breve é março? É antes do evento ainda, né? O evento vai acontecer no dia 30 de abril. Vai ter banheiro químico? Aguarde, aguarde. Vem aí todas as informações sobre o Atlântida Festival. Vamos dar uma rodadinha. No Carnaval do Rio não teve, né, banheiro químico? 670 milhões foram presos. É verdade. Imagina o cara ali fazendo xixi, daqui a pouco o cara já tá preso. Pá, tá preso. O policial espera o cara fazer xixi pra prender ou não? Sim, o flagrante, é né? Tem que ter o flagrante, né? Tá, mas tem que esperar. Não, tá preso, é o cara. Só daqui, deixa cavalo. Não, acho que quando o cara diz que tu tá preso, dá um nervoso e para, sabe? Tranca, para, tranca o xixi. Ou vai tudo junto aí. Vamos dar uma rodadinha? Vai daí, Girina. Eu preciso mandar um abraço, na verdade é um... Fiadapu! Pro Daltro, pra Sheila, pra Carol e pro Emerson do Hotel Farina Park, lá em Farroupilha. Toca um Daltro pra mim hoje da tarde. Onde eu fui muito bem recebido lá, eu e minha família, Hotel Farina Park de Farroupilha, grande bagulho. Não pagou, Girina, lá, hein, VG? Paguei. Não, tem essa de não pagou. Tem essa, meu. O abraço que a gente manda, o abraço que a gente manda aqui no Pretinho... tu paga, tu não paga? Eu não pago. É mesmo? Posto de gasolina. Posto de gasolina? É mesmo. Vai me dizer que tu vai no banco e saca e o nego não te cobra. Um abraço pra galera do Bradesco. Não tem essa, tudo é pago aqui. O abraço que a gente manda é em agradecimento ao carinho que as pessoas têm conosco. Boa. Abraço então a toda a Avenida Farrapos. Numa barbearia, o barbeiro termina de fazer a barba do freguês e pergunta: e aí, como o senhor quer as costeletas? Bem passadas e com muito molho. Costeletas com molho de mostarda. Vai, Rodaquinha! Quem mandou foi André Miller. É o Miller. Frases que estão rolando no Twitter que começam com: quem nunca? Quem nunca aqui? Quem nunca cortou o cabelo da Barbie ou de qualquer outra boneca não sabe o que é querer ser cabeleireira. Eu cortava muito, fazia penteado, maquiava, casava as bonecas, tudo com Falcon. Que beleza. Pobre do Falcon. O Falcon nunca quis casar e casava ainda. Meu irmão ficava bravo. Quem nunca dormiu no sofá da sala e acordou de repente na cama do quarto não sabe o que é mistério. Ah, é verdade. Agora, aconteceu muitas vezes. Aconteceu, pessoal, muitas vezes. Muitas vezes. Eu não sabia como é que eu fui parar no quarto. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? A pessoa que carregou o porão, a pessoa... É o segurança, o Jorjão. A Thaís chega: Jorjão, vem aqui, Jorjão. Eu não saí da cama dele, tá? Quer dizer alguma coisa, Maurício? Não, o Jorjão lá. Ah, tá bom. Quem nunca perdeu a ponta do Durex. A ponta? Bah. E rodou ele umas 3.456 vezes até achar. Não sabe o que é desespero. Vamos deixar a dica pra quem usar Durex, fita crepe, fita isolante, qualquer tipo de fita adesiva, dobra a pontinha. Pensa no próximo, né? É pause, o pior é quando depois de todas as voltas tu acha a pontinha e ele vem rasgado. E aí tu vai dando 20 voltas pra ele rasgado. Olha só, Magnata, e como é legal quando acha a pontinha, né? Acha a pontinha aí. Aí acabou o trabalho, né, Magnata? Quem nunca tentou fazer aquela curvinha com a pasta de dente igual o comercial não sabe o que é decepção. O final aquele, mas né? Nunca vem, né? Não precisa tanto, né? Que nem a propaganda. É, não precisa usar tanto. Não, mas que a propaganda induz tu a gastar mais pasta de dente pra comprar mais. Não, e provavelmente eles não usam pasta de dente no comercial, né? Porque como é que eles fazem aquela voltinha? É um outro gel. É uma coisa misturada. Acho que vai alguém com palito no final. Denúncia! O palitinho é um artesão, né? Photoshop do creme dental. Quem nunca bateu o carrinho do super no mercado, no calcanhar no garrão. Não sabe como é ter medo da pessoa virar a mão na tua cara. Levar um carrinho no garrão é... É horrível, né? Dá uma sensação péssima. Na fila da verdura lá, né? Gosto de verdura, mano. Vai sempre na fila da legumes. Perfil legumes. Compra verdura, mas... Isso é um setor que eu nunca fui em nenhum supermercado. Dá pra ver, dá pra ver pela tua forma física. Frutas e verduras, eu não... É só olhar pra ti sem camisa. Pela tua forma física, a gente vê que tu não visita. Congelados, né? Três coisas, eu vou. Congelados, setor de panelas, e Coca-Cola. E o setor de bolachas. Dá pra ver. Toda semana eu compro uma panela nova. Bolacha, panelas e congelados. São as três coisas. Olha só, não tem nenhuma relação entre panela, congelado e bolacha. Outra parte, congelado na panela. Outra parte aí tem as cadeiras eletivas, assim, que seriam. Aí eu gosto também de toalha. Toalha, né? Porque eu não sei quem é que compra toalha no supermercado, né? Mas tem toalha pra vender lá. E outro que eu gosto também é coisa de pilha e lâmpada. Que eu pego as lâmpadas e começo a testar. Pilhas e lâmpadas. Aí tu começa a testar as lâmpadas. Eu sempre descubro uma que tá queimada. Já eu reclamo. Ó! Vai, é muito chato e rabugento. É muito chato. Deixa eu só assinar aqui o e-mail. Beijos a todos os CBs, em especial pra Rodaica. Sou muito fã dela. E dona do fã clube, @ toda fã da Rodaica, é a Mari Molina, querida. Um beijo, Mari. Molina. Seguidora do Twitter. Como é que Twitter. É o Twitter? É @ toda fã da Rodaica. Que legal. A guria é toda fã da Rodaica. A Mari é uma querida que me segue no Twitter, mas eu quero aproveitar para mandar um beijo pra Fran também, que tá de aniversário hoje. E a Fran faz um blog em minha homenagem, querida. Muito obrigada, gurias. Um beijo muito carinhoso pra vocês. No início tava falando do Falco ali, eu lembrei que o Falco não era casado. Né? Porque a mulher tem essa ideia de ter uma bonequinha e tá sempre procurando o marido. Né? E o homem tem sempre nos seus bonecos a busca de algum heroísmo e não de uma mulher. E aí eu tava pensando o seguinte, pro Peitinho da Ceia, o pessoal podia mandar e-mail dizendo. Os grandes heróis masculinos, acredito eu, todos eles de vida real e cinema, são solteiros, depois se casam porque a mulher se apaixona pelo grande herói que ele é. E ele se entrega pra mulher porque agora tudo bem, eu posso dar tempo pra ti. O herói salva ele. Vamos buscar no cinema os heróis casados e solteiros, porque eu acho que a grande maioria é solteiro, masculino. Solteiro, todos, Superman, né? Hulk. Mas eu tô querendo corroborar. É porque são gays, né? Superman, Hulk. Tudo gay. Homem-Aranha é gay, baita. Batman é casado com Robin. Mas, gente, tem um detalhe que vocês estão ignorando. Todos esses super-heróis, esses heróis do cinema, dos quadrinhos, tudo que eles fazem ao longo do filme, daquela aventura, é pra surpreender a mulher que eles gostam. Pra se exibir, pra se mostrar. Não, é pra salvar o mundo. O homem invisível, principalmente o Hulk. Um beijo na boca da mocinha Pensando no Superman, tá? O Superman tá ali, né? Aí salvou uma vida. Tudo bem, mas... Aí chegou em casa, assim, como é que faz pra tirar a roupa primeiro? A mulher chega, ataca ele, assim, tira a cueca antes, aí fica aquele cuzão. A cueca ele tem que tirar antes, porque tá por fora, né? A cueca tem o cinto junto, o cinto fica? Não, o cinto é primeiro. Tira o cinto, depois tira. Mas a minha ideia corrobora com a ideia do Potter do não casamento e com o que tu tá dizendo, Rodaica, porque eles só são heróis porque eles ainda são solteiros. Eles podem estar em busca da mulher, mas se eles fossem já casados, o heroísmo não vinha. O Homem-Aranha, porque aí o casamento não deixaria. O Homem-Aranha e o Superman... Não, é isso que eu tô querendo... É a mesma história, né? Quando eles não são super-heróis, eles são apaixonados por uma mulher que tá próxima deles e elas gostam do super-herói que eles são. Eu quero ver a mulher que vai casar com o Homem-Tocha. É o homem tocha. Eu quero aquele homem tocha. É muito relevante o debate. Mas... E na vida real também. Na vida real também. Einstein, Thomas Edison, todos esses eu quero saber se eram casados já quando tiveram. Sabe o que a mulher do Einstein heroísmo? Disse quando viu ele pelado, né? Que físico. Ô meu, deixa eu contar um negócio pra vocês, caso vocês não saibam, não sei se é verdade, talvez seja spam, mas o Lelê não tá aqui pra confirmar. Lembra daquela propaganda de uma famosa casa de um famoso magazine que fazia a pergunta: quer pagar quanto? Claro. Lembra disso? Quer pagar quanto? Acabou, né? Acabou, não tem mais essa promoção. Com esta frase de quer pagar quanto, dizendo que o cliente escolhe o quanto quer pagar pelo produto, um advogado fez misérias em São Paulo. Sempre tem um advogado, filho da mãe. O cara chegou na loja e foi pegando. Pegou TV, pegou notebook, computador, foi pegando, botando no carrinho. Chegou com tudo aquilo no caixa e na hora de pagar, ele tirou uma nota de R$1. Bom. Aí o caixa chamou o gerente, chamou, né, todo mundo, chamou até a polícia. E o cara falou, não. Aqui, ó, a propaganda me pergunta quanto eu quero pagar. E eu quero pagar R$1 porque é tudo que eu tenho pra pagar por isso aqui. Foi pra justiça, brigaram, discutiram, foi, voltou e o cara ganhou a causa. Cara ganhou. Isso é alimentar o mal-caratismo. Porque um cara em sã consciência, um cara inteligente, sabe que o que custa um computador não é R$1. Teve gente que trabalhou para aquilo, a loja pagou imposto para ter aquilo e pagou muito mais que o R$1. Então o advogado tinha que servir de exemplo e não esse mal-caráter aí que foi lá fazer isso aí. Ah, mas aí a propaganda me dá uns minutos pra eu pensar. Né? Me dá uns minutos pra eu pensar. Não, tu tem razão. A gente vive num mundo, cara, que tu tem que ser ético. O que ele fez é antiético. Ah, com certeza. Não interessa a propaganda. A propaganda dá margem pra antiético, isso. Antiético talvez também seja a propaganda. Né? Claro, a propaganda. Não, incitar na cabeça do consumidor. Deixa eu terminar, por favor, o raciocínio, senão não vou conseguir. Eu sou muito fraco e limitado, eu não vou conseguir terminar se tu me interromper. Assim, ó, se tu diz pro teu cliente: quanto que tu quer pagar por isso aqui, independente de quanto isso aqui custe? Deu, cara, acabou. Mas aí que tá, cara, isso é um erro na propaganda. É, a propaganda errou. É um erro. É um agora, equívoco. Ele é um mau caráter. A propaganda se equivocou. Ele é um mau caráter, porque ele sabe que não custa R$1 uma televisão, uma geladeira e tudo mais. E ele é advogado, ele sabe quanto que tem que pagar por imposto e tudo mais. É um filho da mãe. É um grande de um filho da mãe. Tem um amigo meu, o William, querido. Sabe que ele foi querido pra casa William, feliz, acaba de me mandar um torpedo aqui dizendo: depois ele perdeu por má fé. Ó, ah, oh, viu só? Mas de qualquer forma a campanha teve que sair do ar. Sim. Viu só? Isso aí. Tá aí. Óbvio que é má fé. É um mau caráter. Se aproveitou. Mas vai trabalhar e vai pagar o preço que é. A propaganda também age de má fé, cara. Obrigado, William. Grande abraço. A propaganda também age de má fé. A propaganda incentiva o consumidor a chegar lá e dizer: pô, eu quero pagar 10 por esse computador. É a indústria, né? É a indústria de processos contra propaganda. É uma indução. Lógico. É isso aí. Não, e mais do que isso, essas propagandas todas, elas induzem as pessoas a agir de má fé. Porque existe praticamente um leilão de objetos e tem gente que passa dias e dias indo de loja em loja baixando o preço das coisas. Ah, mas eu vi ali no teu concorrente custa 1.000, então aqui eu quero 900. Aí ele não compra, ele vai, o teu lá fez por 900. É verdade. Ah, mas é um direito que o consumidor tem. Ele tem esse direito, mas aí entra aquela questão injusta do primeiro consumidor que entrou na loja e comprou por 1.000. Aí eu te pergunto, por que a loja pode vender um para um por 700 e o outro por 1.000? E aí cadê esse imposto? Não, mas para algumas pessoas falta atitude, Rodaica. Aí eu não, concordo. Mas acho que se todo mundo tivesse essa atitude, né? A gente baixaria as margens abusivas. Mas aí as lojas não fariam esse tipo de promoção, porque elas sabem que meia dúzia vai lá e faz. Justamente. Né? Então, de repente, justamente, também falta coerência na hora de anunciar o produto. Consciência, né, ao consumidor. Falta a cidadania. Verdade, né? A verdade é que o lojista, o vendedor, o comerciante, ele tem a sua margem de lucro. Ele tem a sua margem de lucro. Ele compra o produto por X e vende por tanto. E vende o produto por um preço sugerido. Geralmente é acima do preço sugerido, né? É. E olha só, eu gosto é de vendedor de carro, né? Vendedor de carro é o melhor de tudo. Chega lá na loja, senta, né? Quer um cafezinho? Quer uma coisa? Uma aguinha. Então tá, traz uma aguinha. Aí tu vai ali tomar água e senta aqui. Quanto é que tá esse carro aí? Não, esse carro aí tá 20 mil. Tá, 20 mil? Não dá pra pagar 20 mil, cara. Só um pouquinho. Ali entra no computador, faz um monte de código, de C, falando de e-mail, MSN. É o seguinte, pra ti, eu vou fazer por 17.100. Aí eu fico pensando, o cara acabou de jogar no lixo 2.900 mil, 2.900 reais? Não, né? Não, Não, o preço do carro nunca sempre custou. Foi 17 mil. Deixou de ganhar 3 mil. Tá, mas isso aí é da regra do jogo, Potter. É, da regra não, do jogo. Não, não, não, não, não faz, quer não me engana. Não compra o carro. Não me engana. O não me engana. Rabugento, cara, tá ficando não me engana, rabugento. Não vem mentir que tu baixou 2.900 pra mim. Mas que tu não é comerciante, tu é jornalista. Eu ainda bem, bem né, ruim, por sinal. É o jornalismo. Né? É que tu é jornalista. Comerciante tem na veia, tem no Maurício, sangue o vender, o ganhar dinheiro. Esse cara tem, tu não tem, eu não tenho, nós não temos. Nós somos consumidores. E a lábia, exatamente. O cara chega e diz, bah, vou cobrar lá em cima, porque depois eu vou jogar aqui embaixo, ele vai tirar. Os maiores comerciantes, negociantes do mundo são os árabes, tá? Os turcos. Cara, é lei, é regra, em qualquer mercado lá da Turquia, tu tem que pechinchar. Se tu aceitar o preço que ele te dá, ele já vai ficar ofendido contigo. Chega o cara te vender um tapete por 200 reais, tu pagar, ele vai ficar de cara. É uma questão cultural, praticamente. A pechincha da negociação faz parte da cultura. Mas os nossos vendedores... O cara vai te pedir 200 e vai te vender por 20, mas o ato de negociar que é o legal da negociação. Tem que negociar, né, da relação, né? É, e aqui os nossos vendedores chamam isso de margem, né? É uma margem que eles têm, inclusive com vendas muito grandes, como um carro ou um apartamento, eles mesmos já dizem pro cliente, vamos anunciar por 1.000. Que daí a gente pode negociar. Né? Porque daí negociar. A gente tem uma margem de negociação. Exato. Se o cara chegar com 700 à vista, tu vende. Eu não acho. Faz parte do negócio. Eu acho. É que eu discordo, Timo. Não, depende, bicho. Porque se o cara conseguir ganhar um pouco a mais por alguém que tá disposto a pagar e pode pagar... Ele paga vantagem pelo que ele deixou de cobrar do outro. Mas é uma indústria, cara. Tá tudo num computadorzinho já feito ali, entendeu? E aí ele faz de conta pra ti que ele baixou o preço. Ele não baixou o preço. Ele não baixou. Mas se ele é correto, ele fala pra mim que é 17.100 desde o início. Olha pra mim. Tu não faça cara de louco. Eu sou maluco e tu tem a opção de não comprar. Não compra. Outro. Sim, foi o que eu fiz. Tá lindo. Mas o discurso, tô reclamando do discurso. O discurso me engana. Tem uma mentira no discurso. Ele fala pra mim, mas a humanidade é mentirosa, pô. Pô, mas aí também não tem mais nenhuma discussão, né? Acabou? Terminou? Terminou, não tem discussão. Aí já era. Acabou! Cara, o futebol é perigoso. Imagina o discurso de jogador de futebol, cara. Que tanto tem coerência. O discurso de um técnico de futebol. O que olá, tem de vocês, mentira? Vocês, aqui é Alessandro. Potter, vocês lamentavelmente estão criticando uma coisa tão bonita do Potter que se chama idealismo. Ser idealista. Isto é bonito. O que ele falou antes do advogado que agiu de má fé, ele estava correto, nós não aplaudimos quando deveríamos aplaudir. E ele agora está em defesa de ser um idealista e é bonito também. Obrigado. É preciso acreditar nisso. Vocês já desistiram, Maurício Amaral. Um dia a casa cai. Fica tranquilo. Que demora a cair a casa. Até lá fica segurando. Que demora a cair a casa. Tem gente que a casa cai mais cedo, eu não. Eu vou até os 32 assim. Vem cá, Magnata, vamos negociar. Vamos encerrar este Pretinho Básico, tava bom demais o Pretinho da volta no feriadão de carnaval. É verdade. Muito obrigado verdade. Pela sua audiência, você que está na estrada nos escutando, esteja logo mais às 18 horas mais uma vez conosco. Até aqui viemos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, hoje tem a decisão do primeiro turno. Yeah. Comemore do seu jeito, as melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece, nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Valeu, até depois.